de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, que Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, que Jesus é muito bom. Atenção! Sim! Vocês querem louvar? Sim, senhor! Vocês estão com sono? Sim, senhor! Então vou desligar o som. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, que Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, que Jesus é muito bom. Vocês querem dançar? Sim, senhor! Vocês querem pular? Sim, senhor! Vocês querem mais? Sim, senhor! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, teu Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tô cansando e vamos que vamos. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra lá. Não tô mais na cidade não, meu filho. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Língua pra fora.